E ó, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 241. Eu sou o Vlad Júnior, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações a todos. Com a Rafaela. Boa noite, estou com sono, como sempre. Okay. E com o André. Olá, pessoal, mais uma vez aqui. Boa noite. Só que é pior, eu tinha pensado numa frase de efeito pra falar na abertura, mas eu esqueci completamente agora. Normal. Bem normal. Acontece muito comigo. Enfim, né? Hoje a gente vai fazer um cast, como vocês já devem estar vendo aí pelo título, né? Falando daquelas criaturazinhas tão icônicas na cultura pop japonesa por causa de um jogo que, inclusive, a gente vai falar de um anime que tem inspiração nesse jogo, né? Que são os nossos queridos slimes, né? O slime, ele não é um monstro que vem do Japão, ele vem dos RPGs clássicos da ocidentais, né? Mas, por causa de Dragon Quest, eles se popularizaram como essas criaturinhas que podem ser bonitinhas e tudo mais. Antes eram só monstros pra farmar. Eu achava que essa explicação ia ser dada só na hora do André explicar o tema, mas tudo bem. Pra mim tá ótimo. Eu não sei se ele é um grande atuais, Carleire. Enfim, galera, a gente vai falar de animes com slimes. Depois o André vai explicar por que ele escolheu o tema, que é geralmente isso que eu faço, né? Bom, o Carleire já quebrou aí a rotina, mas eu vou perguntar de qualquer jeito. Antes a gente vai ler comentários da edição anterior, né? A edição a gente falou no final da temporada de outono de 2024, a última temporada de 2024, né? Ainda nessa rebarba de coisas de 2024 que a gente só vai acabar efetivamente quando passar o cast do Golden Apple, né? Então, mas enfim, né? Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho da temporada passada com os comentários e o que a gente falou também, né? Então, vamos lá. Então no YouTube temos dois comentários curtinhos, né? Do Hiver D2S. Espero que seja assim que lê o seu nick. Desculpa aí. Ele botou uma minutagem aqui e falou que eles traduzem sim, é só tirar a legenda. Então isso é referente a uma hora que eu comentei, né? Sobre a plaquinha do Panda de Rama. Eu acho que foi eu que comentei, mas com certeza. Que não tinha tradução e ele disse que tem tradução. Ele disse que é só tirar a legenda. Eu não sei se é tirar ou colocar, né? Porque eu não vi, eu vi dublado o Rama o tempo todo. Então eu imagino que seja colocar a legenda, né? Não sei. Eu geralmente não sei. Eu me lembro de ter traduzido uma vez a plaquinha, mas. Mas se o Hive tá dizendo que deve ter traduzido, então deve traduzir, né? Eu me lembro. Na verdade, eu acho que tem mais vezes. Eu acho que o Hive tá certo. Acho que sem a legenda eles traduzem sim. É verdade. Agora lembrando, você tá certo. Eu que tava errado. E falando em Rama. Não vou saber falar disso, que eu não vi ainda o remake de Rama, né? Embora o pessoal esteja comentando bem pra caramba. Ele complementa, né? Rama Mei foi o único anime que conseguiu substituir Dragon Quest Dino Daibouken 2020 à altura aos domingos. Curiosamente, hoje a gente vai falar de Dragon Quest Dino Daibouken, já antecipando aí. É, isso aí. Mas enfim, né? Obrigado pelo comentário, Raiver. Gosto demais também de Rama Mei. Acho que dá uma vacilada. O jeito que termina, a escolha, né? De onde termina, não curti tanto, né? Mas acho que podia ter pelo menos mais um episódio pra resolver esse problema. Mas eu tô muito empolgado aí pra uma segunda temporada. Inclusive, ela aparece várias vezes na mesa de Golden, né? Porque já tá feita, né? Enfim, não sei se ele vai aparecer na lista final, nos resultados finais. Mas na minha lista, com certeza apareceu algumas vezes. Enfim, um abraço aí. E vamos com comentários lá no Anime Coach. A escritora comentou e a Rafa vai ler. Vamos lá, então. Vamos esclarecer uma coisa sobre a leitura dos meus comentários. Quando houver comentário no Netoin, quem vai ler será o nosso caro padrinho, viu? Olha viu, só, padrinho? Eu queria dizer padrinho. Que viu, padrinho. A gente falou o padrinho e você quebrou essa regra dela. Eu só vou responder se é depois de ler todo o comentário dela. Não vou quebrar a leitura, não. Tá bom. E nem vem com a desculpa esparrapada dada, a não ser que esteja ausente. Caso esteja presente, pode ler sim. Quando tem um comentário no Anime Coach, aí sim, minha leitura habitual, admito que gosto muito que ela leia. Que bom, escritora, eu não sabia. Rafaela pode ler. Caso ausente, pode ser a Vilage ou outra pessoa. Esclarecido, pessoal. Esclarecido, escritora. Muito obrigada por deixar nossas dúvidas aí. Não. Completamente incrível. Tá vendo, escritor? Ele não quer ler o seu comentário, só queria deixar isso aí. Baco, hein? Vou deixar bem claro, vou deixar meu claro, meu ponto que eu passei no Kyodai passado e vou ter que repetir agora, porque, né, necessidades. Se você comentar no Anime Coach e no Netuin, eu leio do Netuin. Se você só comentar no Netuin, vai valer como se fosse só no Anime Coach. Quem vai ler é a Rafaela. Esclarecer. Pronto. Não, mas tudo bem. E agora sim. Saudações para uma temporada de outono ao Kyodai Podcast. Espero que tenham tido um bom Natal e um ano novo a toda a equipe de convidados. É toda a equipe e convidados. Certo. Outono 2024 não foi bombástico ou excepcional em termos de animes, mas que estão distribuindo melhor os hypes, surpresas e boas novas nas demais temporadas, e isso dá uma desafogada na de outono. Em torno de... É, ao longo do ano, né, vários animes ficaram nas outras temporadas para poder diminuir os animes da temporada. Eu gostei desse comentário porque dá para acompanhar ele para muitos anos anteriores ao ano de 2024 também, né? Bom, de certa forma. Não entendi. É que a escritora colocou que os melhores animes do ano não foi só de uma temporada específica. Tiveram alguns bons em várias temporadas, não ficou... Não, isso eu concordo. Assim, não, mas isso eu entendi. Entendi o seu comentário. Porque isso vale para outros anos, não só para 2024. É, eu concordo com ela que o outono costuma ser a melhor temporada do ano. Eu também concordo. 10 anos. Ano passado foi realmente diferente. 10 anos? Eu chuto. 10 anos? Outono costuma ser uma temporada de animes muito bons. É, desde que eu comecei a ver anime, eu sinto que outono é a temporada... Que tem mais animes, assim, que eu gosto, né? Então, é sempre primavera e sei outono, lá. Assim. Então, e outono costuma, nos últimos anos, ter bem mais. Esse ano passado foi um ano atípico. Eu não tô dizendo que é o melhor anime do ano, tá? Eu tô dizendo que é o que tem mais animes bons. É só pra deixar claro. Em torno de 8 animes, e vou seguir a ideia de menção e top 3. Na menção honrosa temos Rama Meio 2024, e sim, podem chiar ou mandar pedras, mas esta é a minha listinha pessoal. Muito bem, curti o anime, mesmo assim ainda tentando entender o que faz a obra ser uma das mais famosas da nossa Rumiro Takahashi, compreendo seu impacto e influência. É legal ver o Shinichi batendo papo com a Sera e a Haibara com o Kano no embalo, refiro aos Seiyus estarem tanto em Rama quanto em Detecticon. É, não duvido que haja outros aí que não reconheci. Bom que tanto o áudio original e a versão dublada tem mantido boa parte do cast do anime antigo. A única reclamação foi a legenda. Foi português de Portugal. Que coisa, Netflix. Foi português de Portugal? Bem, legenda. Eu não sei, eu vi dublado o anime inteiro. Eu não vi nada de legendado. Ah, você viu dublado. É mesmo. Isso que a escritora colocou aqui é bem importante ressaltar, porque eu tava lendo no X, nem falo mais de Twitter, é X mesmo. E até no Blue Sky, o pessoal tava chiando da legenda estar em português de Portugal mesmo, viu? Não sei se foi pra todo mundo isso, mas tinha. Eu não sabia dessa informação até agora. Bom saber, eu não sabia. Eu vi o anime inteiro dublado, então. E a dublagem é excelente. Acho que também vi dublado, mas eu achava que tinha muita legenda normal. Mas enfim. É, né? Acontece. Até porque a tendência é sempre colocar a legenda português Brasil, por ter mais gente que, né, assiste aqui. Mas, bom, acontece. É, indo ao top 3 em questão. Terceiro lugar vai para Keiko Surute Hoto Desuka, nosso anime do falso casamento. Foi simpático e sem querer ser algo grandioso. Gostei dos rumos e de ser um anime com personagens adultos sendo adultos quando o casal principal. É, ambos introspectivos, quanto em relação amorosas, uns armozinhos, alegram as minhas quintas. Então, eu acho que ela deve estar adorando o outro anime de casal adulto que tá tendo nessa temporada. Eu ainda não vi o episódio. Infelizmente, eu não gostei. Né? Esse segundo dela eu não vi, mas eu tenho várias críticas, mas tudo bem. Segundo lugar vai para Reize wa Tanigai, ou do casal da Yakuza. Sim, eu também tenho muitas críticas, mas eu também não assisti. Sim, não posso resistir ao Akira Ishida dando uma de gala mal intencionado. Sina de ver animes com ele no elenco da Anis. Eu gosto do eufemismo que é chamar o cara de galã mal intencionado. Onde curti a trama em si, sua arte dos anos 200... Eita, Rafa. 210. 2010 é de mostrar que sim, a Yakuza não é a flor que se cheire mesmo. E não é mesmo, não. Não era pra ficar romantizando essas coisas, mas tudo bom, né? E sim, Kirishima e Yoshino são um casal quase inusitado com as suas caras e bocas de que nenhum deles é bonzinho. Não são mesmo. Sabe, às vezes casais nada funcionais ou fora da caixinha são necessários na ficção e me animaram nas segundas. Tá. Primeiro lugar vai para Kabushikigaisha Magilumie. O anime das garotas mágicas com carteira de trabalho que foram excepcionais das minhas sextas-feiras. Que não tem feiras, eu sou. Só completei mentalmente. Quem diria que ia vivenciar uma renascença nos marrochojos sem que precisem reinventar e sim tentar uma identidade própria, como saibam ter uma trama convincente. Como saibam ter uma trama convincente. Ainda bem que aconteceu, e numa obra que não subestima quem curte marrochojo ou tenha visto sem querer. Dos tantos animes que ganharam uma segunda temporada, este sim merece essa chance. Bem, foi isso. Se cuidem e até mais. Eu tenho uma consideração a fazer. Eu gosto do terceiro lugar que ela colocou aqui, mais ainda do primeiro. Só que o que ela colocou em primeiro, eu não coloquei em primeiro pra mim. Assim, no geral, eu coloquei como primeiro no cast, né? Mas, que eu me lembro bem. Mas, assim, se eu tenho uma crítica a fazer a mais de Lumiere, a crítica vai pra parte técnica. Tem momentos bons da animação, momentos assim, que realmente parece que entrou um dinheirinho a mais, mas na maior parte do anime dá pra notar de longe que é aquela obra do tipo caixa raso, caixa pequeno, mas a história foi legal, gostei das personagens, eu não tenho muita queixa, vou ver sozinho a segunda temporada e tudo é boa com isso, bem tranquilo. Eu acho um anime muito bem intencionado. Eu acho que a proposta é muito interessante. Eu só acho que a execução é ruim. O roteiro, pra mim, é ruim. É isso. Acontece. Enfim, é isso. Mais alguma coisa a comentar? Não? Eu não. Então, um abraço, escritora. Espero que você comente nesse cast também. Vou fazer o possível pra publicar o mais rápido possível também esta edição, tá? E peço desculpas mais uma vez pela outra edição que eu publiquei praticamente em cima da hora da edição seguinte. Então vamos lá. Vamos aqui para a edição 241, nosso tema principal. Deixa eu mudar aqui a imagem. Vocês vão ver que tem imagens novas hoje, né? Por causa, eu imagino que a gente vai explicar por que tem imagens novas no final, mas... A gente vai comentar, então, nesse cast, né, o primeiro cast de 2025, a gente vai comentar, então, animes de slimes, né? Que tem slimes como personagens importantes em suas obras. Alguns deles como personagens... importantes no sentido de serem personagens super presentes, ou outros porque os slimes são importantes no geral, né? Acho que só tem um que foge meio que da ideia do slime ser um personagem específico a mais, né? Mas que também tem personagens muito importantes. E a gente tem muitos animes, né? A regra que eu tinha colocado era assim, o slime tinha que estar animado na obra, não só com a imagem estática, tinha que interagir com algum personagem importante. Então, assim, era meio livre, desde que tivesse alguma relevância na história. Perfeito. O André já falou aí, mas o André já tá explicando aí, né? O tema foi escolhido por ele. Você quer falar mais um pouco? Por que você escolheu esse tema? André tá meio baixinha, Veloso. Minha voz? Não, a do André. É, tá meio baixa, mas... Eu posso, dar uma, melhorada aqui. Eu posso aumentar. O pessoal melhorou? Ah, melhorou pra mim. Melhorou bastante. Melhorou, melhorou. Bom. André, então explica só rapidinho por que você escolheu esse tema. Eu posso falar, né? Eu estava discutindo, né? Escolhendo o tema. Aí acabou sendo uma maneira peculiar, né? De você pegar uma faixa de anime, né? Através desse padrão recorrente de personagem, né? Com essa origem peculiar, com essas características peculiares. Né, eu achei que fosse um tema que estava dentro do nosso formato, mas ia ser diferente, podia trazer, né, as obras que a gente gostaria de falar também já, né, tem o anime que eu escolhi, o do Pai Pequeno Guerreiro, né, no caso, mais a versão moderna, também, né, o Tensura eu tinha começado a ver, né, achei muito interessante, né, isso é uma maneira divertida de a gente escolher os animes para falar hoje. Perfeito. Então, André, quem que você quer que fale primeiro? Uhum. Ou você quer falar primeiro? É, tipo, eu não sei que hora o sono vai me pegar hoje pesado, já fiquei assim, não, talvez saia mais. Então, acho que eu posso começar aqui, né, com meu Flávio Pequeno Guerreiro, né, na versão, nome correto, seria Dragon Quest, Daiboken, no caso, a versão de 2020, mas... Houve a versão dos anos 90, que foi um anime inacabado, nunca teve esse seu final, né? E finalmente teve o seu remake, que veio trazer todo o conteúdo do mangá, né? Em 2020. Então, muito a se considerar sobre essa obra, né? Primeiro que é uma obra que dá para dizer que ela é meio que uma obra mais clássica, meio de base, que seria uma obra que novos autores eles teriam consumido, né, na vida deles, que teria sido de inspiração para outras obras mais recentes. Isso eu falo do especificamente dele, do Daiboken, e da franquia Dragon Quest, né, que tudo vem dos jogos, na verdade. Né, a figura clássica do slime de RPG japonês tem muito a ver com o slime azul do Dragon Quest, né, que ficou sendo um símbolo da franquia, né, que dá para dizer que é o slime que permite escolher essa obra, né, eu diria que dá para dizer que é o rei slime que aparece logo no começo, ou até o Michan, né, o slime dourado. Aí, assim, né, levando em consideração que é uma obra raiz, uma obra de base, vale aqui tecer alguns comentários, né, delicados, que esse padrão de obra, ele pode trazer umas questões que, se você estiver consciente, assim, não tem problema nenhum, mas que vale a pena, pelo menos, lembrar que a gente está falando de um padrão de obra que, basicamente, você tem um cavaleiro, né, um herói que dá para fazer magia com um cavaleiro, que está a serviço do bom rei, para proteger a boa princesa, para numa cruzada, para combater a raça maligna. Só que o próprio Daiboken, ele faz algumas distorções nisso aí, né, tanto de cara já começa o Fly, né, o Dai, ele está numa ilha de monstros, né, para logo botando para eles não serem tanto assim, só uma maligna, mas isso é bem assim, marcado na obra. Dá até para fazer até uma brincadeira em relação a você tem o Hadler, ele é o Maô, né, o rei maligno, e você tem uma outra figura, que é o Vani, que está por trás dele, que é o Daimaon, Esse Dai seria, né, o modificador de grande, seria o grande rei do mal. Inclusive, né, o Dragon Ball tem. Inclusive tem o Piccolo Dai Mao e Dragon Ball, que é a mesma palavra, mesmo sentido. E dá pra você fazer uma brincadeira pensando, pô, parece muito com o que é feito em Tolkien. Você tem o Sauron, né, que é a figura famosa, mas na verdade tem outra por trás dele. Morgoth. É o Morgoth, no Silmarillion, né, que é o que pintou o universo de Tolkien, na verdade. Você tem a figura maior, que é a verdadeira origem do mal. Né? Mas assim, na Era dos Seus Anéis, ele meio que já morreu. Mas tudo bem. Isso, né? Ele já foi expulso, já foi banido, e o destaque é só pro Sauron mesmo, dentro do Senhor dos Anéis. Enfim, aí no Fly, né, no Demon King, você tem essa jornada do Fly, que ele começa na Ilha de Erwin, uma ilha de monstros, protegido por um monstro mago xamã, que é cara feia, que é o Brass. E ele vai recebendo umas visitas na ilha de pessoas não tão bem intencionadas, que ele vai ter que lidar. Aí nisso ele vai conhecer a princesa Leona, né, que ele vai se sentir a proteger, e ele recebe depois o treinamento do antigo herói, que é o Elavon. E logo ele vai ter confrontado com o Mao, né, que é o Hadley. E nisso você vai ter uma estrutura interessante de conflitos, né, que é até um pouco mais linear do que eu esperava. Quando eu fui rever, né, há pouco tempo que eu fui rever um anime clássico, eu falei, poxa, até que é mesmo interessante a maneira como eles organizam, né, esse conflito. Esse é aquela escalada óbvia dos acontecimentos. A única parte, né, na obra toda, nesse sentido, que eu acho que não é muito interessante, é a parte que eles botam as peças de xadrez, né? Como nós vimos, usam muito as peças de xadrez como peças importantes, inclusive o peão fica sendo o mais importante deles, é o que tem um design menos interessante. Mas eu gosto do conceito do peão, eu acho design interessante, mas eu gosto da ideia do conceito dele. É uma história que eu acho tão interessante. Inclusive, você tem no final uma grande reviravolta com relação ao dragão do submundo que o Baran tinha derrotado, e o plano que ele já tinha deixado preparado com o Kivan. Tem uma história muito interessante que acaba deixando o final em aberto em relação ao protagonista. Isso é uma obra assim, que eu tenho muitos amigos, especialmente a versão antiga, né? A trilha sonora que passou na SBT nos anos 90. Fiquei muito feliz quando eles anunciaram o remake, acompanhei a qualidade técnica muito boa. A trilha sonora eu achei assim, que não ficou 100%, mas também tem um fator na nostalgia. Eu prefiro a do tudo do anime novo. Mas eu entendo. É muito boa a minha. Mas tem um fator nostalgia. Isso, né? Dá pra aprofundar um pouquinho mais essa questão das raças malignas, mas eu acho que eu vou me ater a dizer assim: um bom lugar pra você pensar melhor sobre esse problema das raças malignas é você vendo o Sonofiram, o que eles fazem com o conceito de demônio. Né? Aí você tem um outro pensamento sobre esse conceito de raças malignas. O quê? Eu não entendi, desculpa o que tu falou. E o Frieren, se você Frieren, for... Tá, Frieren, sim, tá. Se for no Frieren. Ali tem um conceito interessante para você pensar isso, do que é uma raça, uma lei, né? Então, e se você cair numa coisa muito básica, né, que no extremo lógico seria racismo, né, na vida real. Lá tem uma maneira mais interessante de se pensar. E é isso, né? É uma obra assim que aquece o coração, né? Falando muito assim de coragem, de desafios, né? Eu acho que basta você se lembrar que, assim, não julgue o amiguinho pela raça, e eu acho que não tem muito rei bonzinho, né, nesse mundo. E é isso, pessoal. Acho que avaloguei um pouco. Eu só queria falar rapidinho, assim. A primeira questão, né, do Gomechan, né, que é o principal slime, né, que meio que a história do Fly, né, ela começa quando ele encontra o Gomechan, porque o Gomechan, ele é único, né? Ele não é só um slime especial, ele é único. Ele é mais do que um slime, pra ser bem sincero, quando a gente vai entendendo. E é interessante porque, por mais que ele seja mais que um slime, ele não é uma resolução... Ficam uns momentos que parece que ele é uma resolução de roteiro que vai resolver o problema sempre. E não é, né? Chega um momento que nem o Gomechan pode resolver. Eu acho isso interessante. Eu acho que concordo com o André, que tipo, ele tem todos os tropes clássicos. Lembrando que ele é um anime baseado no mangá ali dos anos 90, né? Então ele meio que... Ele já veio de uma época que esses tropes ainda não eram tão reconhecidos. E eu acho que, considerando até essas coisas antigas, ele faz bastante... Ele subjuga bastante coisas, ele subverte bastante coisas, apesar de ter coisas que vêm de literaturas clássicas, né? A questão do pai, do Dai, né? Que é uma grande revelação. E que é mais do que a revelação, acho que a relação do Dai e o pai é um negócio mais incrível, assim, o jeito como a história é contada. Mas eu acho que o grande foco que me faz adorar tanto essa obra, e provavelmente uma das minhas obras de fantasia preferidas, o de 2020, mais do que o primeiro, porque ele conta completo, é a evolução de personagens, que é o problema que cai no primeiro, né? O primeiro, ele até tava traduzindo bem, só que como ele termina muito no começo da história, no final das coisas, bem no começo da história, de certa forma, ele não dá tempo de você evoluir os personagens. Tanto que o meu personagem preferido, até aquele ponto, é o personagem que eu mais detestava, se eu pensar no anime clássico. Porque ele é um personagem que foi criado conceitualmente, na minha opinião, pra você detestar ele no começo, né? Porque é um personagem medroso, é um personagem mulherengo, é um personagem que é covarde mesmo em vários aspectos, e que ele evolui, é de longe o personagem que mais evolui na obra, e essa evolução é fundamental pra história seguir até onde ela segue, né? Então... ainda espero muito a continuação que prometeram um tempão e não sei se vai ter, mas o mangá, assim, o anime completa todo o mangá, tá? Ele conta toda a história do mangá, né? Mas ela termina de um jeito que dá um conceito pra uma continuação. Lembrando que, apesar de ele ser da franquia Dragon Quest, ele não é baseado em nenhum jogo de Dragon Quest. Até tem um jogo que é baseado no anime, no mangá, mas ele em si, ele é uma história à parte. Ele é uma história específica criada pra mangá que virou anime depois. Lembrei até que faltou citar uns pontos chave, né, aí a questão do Avan, né, que é o mestre do Dai e do Pop e de outros personagens, Pop, né, é o meu personagem muito interessante essas sacadas para a época, né? Você, através do outro discípulo do Avan, é um dos generais do mal, né? É o Ryunkyo. O Avan, né? O mestre do Fly. Você via o anime antigo todo? Ele usou a magia lá, morreu, acabou. E eu passei décadas sem saber que tinha a história de que, na verdade, ele não tinha morrido. Você pode ficar apaixonando com spoiler. Escute, tipo, você contou isso. É porque é um negócio muito perto do final, né? Aí por isso que eu comentei. É um ponto em que a história tem aquele negócio que você... Parece que isso aqui foi pensado depois. Não parece tão planejado assim esse ponto, né? De o Avan aparecer, né? De não ter morrido. Mas eu gosto que ele é usado. Ele me lembra um pouco o Mestre Kami como ele é usado num torneio do Super, sabe? A gente já sabe que naquele ponto, todos os discípulos dele estão mais fortes do que ele. Mas não são ele. Ele tem tem a especialidade dele. E por que que ele é tão importante ali pra luta? É tipo, por que que o Mestre Kami é importante pra aquele torneio, né? Eles usam ele porque pra certos tipos de inimigos específicos, ele é um bom adversário. Enfim. Sim, mas a maneira como o Avan é usado no lugar do Kami, convenço. Só é meio suspeita dele não ter morrido, né? Peça coisa pensada depois. Mas a maneira como ele é usado é como isso. O Kami, o Mestre Kami em Dragon Ball Super não convence. como ele é usado. Enfim, é um ponto que eu considero especial, porque eu fiquei décadas achando que não era, e deram essa surpresa. E curiosamente, a minha esposa. Ela disse que quando ela viu o anime, ele foi embora fazer alguma coisa e ela tava certa o tempo todo. Eu sempre pensei que ele não tinha morrido, pra ser sincero. Eu sempre pensei que ele tinha. Ela tava certa o tempo todo. E outro ponto, né? Outro ponto chave, né? A história do pai do Fly, né? Do Maran. Ele acaba sendo muito importante, fala essa questão dos Cavaleiros do Dragão. E acaba achando que o personagem foi muito injustiçado para poder chegar onde ele estava. Aí ele mostra aquela forma da Conode, e a primeira coisa que eu pensei foi: será que alguma hora o Fly vai ter essa forma aí também? Fica um mistério aí pra quem vê, quem não viu. Vamos fechar aqui, né? Senão a gente vai se estender pra caramba com esse anime. Mas. É assim. Muito boa essa parte. Mas eu já falei tanto dele que eu nem tentei conversar com o André pra pegar. E é isso, né? Muito boa, né? Por esse e outro ponto, né? Uma história realmente que pega a gente, vale a pena. Sim. Rafa, você vai ter que sair mais cedo? Sim. Então eu vou ser a próxima. Então vamos lá, né? No caso, como eu vou sair mais cedo, Carleiro, eu já vou ler os temas dos próximos podcasts. Vamos lá. Temas das próximas edições do KP. Dia 20 de janeiro de 2025, nós temos o KP 242, o início da temporada de janeiro de 2025. Uma temporada muito bosta, claramente. Eu vou falar medalhista. Eu vou descobrir ainda o que eu vou falar, porque eu não venho nada em mim. Você pode pular na frente e já pegar a costurinha. Fica a dica. Fica a dica. Costurinha. Vamos lá. Dia 3 de fevereiro de 2025, KP 243, Golden 2024. Votação já foi iniciada, as planilhas já foram enviadas para todos os jurados. E eu não comecei a preencher ainda. Yeah! Vai dar o trabalho da porra. Yeah! Dia 27 de fevereiro de 2025, KP 244, animes de 2005. Tema do Luke Lucas. Que eu não me lembro qual foi o anime que eu escolhi, mas provavelmente. Não, brincadeira. É Mushish. Eu lembro que o Evilásio disse que ele só queria que a gente visse Mushish em call só pra poder ele conseguir escolher Mushish pra eu. Ele só tava zoando a gente. Eu levando ele a sério, ele só tava zoando a gente. Se eu ler o lugar de Mushish até lá, vale? Chegou o volume hoje aqui em casa. Agora, eu acho que vale, cara, porque que o anime quem, cobre não, o mangá. Mas tem que perguntar pra quem bolou o tema. Não é pra nós. Não, eu vou escolher outro anime. Eu vou escolher outro anime. Não vou escolher o Mushi, não. Certo. Não, você já escolheu, na verdade. Já deixei anotado até. Não, mas aí você votou porque você... Ah, escolheu. Humor. Meu Deus. Vamos lá. Dia 3 de março de 2025, KP245, animes a serem vistos segundo o Kyodai tema filmes. Vamos agora continuar nossa, finalizar, né, nossa listinha, agora é, apenas com filmes filme, para recomendação. E adianto que é do Ghibli, já adianto que é do Ghibli. Ó, que legal. Dia 17 de março de 2025, KP246, tema a ser sugerido pelo Wesley, que ele ainda não pensou no tema dele. Mas é só em março, então dá tempo! E dia 31 de março de 2025, KP247, o final da temporada de janeiro, ao qual eu e o Evilás provavelmente vamos escolher os mesmos animes que a gente escolheu vai, no começo. Rafa, porque Kusuriya são dois cu. Exatamente, Kusuriya só termina em junho. Certo, então eu vou ter que descobrir alguma outra coisa. Ei, medalhista de São Dois Cu, puta. Não são. Ih, rapaz. Não sei. Ih, se for, não sei o que a gente escolher, não. Peraí. Medalhista não, é só um cu, lá, segura. Ah, tem uma chance. Aí. Tem uma chance, são três episódios. Último. Mas Shangri-La termina essa temporada. Olha aí, Shangri-La. Dá pra usar. Shangri-La dá pra falar. Shinti, Orbe também, Rafa. Orbe também, pronto. Pô, muito tá aí, bem. Temos animes melhores. Já temos animes. É, eu gostaria de fazer uma consideração rápida sobre a Rafaela, na hora que ela falou tema do Wesley, que ele ainda não pensou em qual tema vai sugerir, mas daí eu sou obrigado a concordar com o Evilás, que ele falou, mas tá muito cedo. Ele falou baixinho, mas tá muito cedo pra ele escolher ainda só em março, pô. Então, calma lá, ele tem muito tempo pra pensar no tema ainda, tem muito não, tempo. Mas eu falei exatamente isso, ele tem muito tempo, ou muito tema, muito tempo ainda pra escolher. É só porque o que aconteceu é que o Luke mesmo escolheu muitos meses antes. Porque ele escolhe rápido, né? O Luke quer evitar fadiga. O Luke não quer bolar um tema muito difícil. Ele só quer evitar fadiga. Na verdade, ele sempre escolhe o mesmo tema. Você tá ligado, né? Ele sempre pega o ano 10 anos menos. O próximo vai ser 2006. Não, 20, no caso. O próximo vai ser 2006. É isso. Exatamente. Ele quer falar 20 anos menos. Se o 2016, se ele quiser só quebrar a nossa cara e fazer um diferente. Também. Ele não vai ouvir esse podcast, então ele não vai saber disso. É verdade. Ok. Então deixa eu fechar aqui, porque eu preciso terminar o meu anime até poder eu sair pra ir dormir, né? Então vamos lá, galera. Aconteceu um pequeno problema técnico, problemas técnicos aqui nos bastidores. Quem ia ficar com o anime que eu vou falar hoje era o Wesley. Só que o Wesley não pôde participar desse podcast. Então, o anime que eu escolhi quem vai falar é o Evilásio. E eu vou falar o anime do Wesley, porque só eu vi o anime do Wesley. Quer dizer, mais gente viu, mas o Evilásio não viu. Então, o Evilásio não podia falar do anime do Wesley, porque, né? Resumo. Eu acho que, essencialmente, é só pra deixar claro. Não é que eu perdi meu anime, eu não tinha, tá? Ele não tinha anime desde o começo. Porque a gente roubou o seu anime que ele podia escolher. Né? Bem isso que aconteceu. Pronto, então. Como o tema é slime, eu achei que falar sobre slime e não trazer o isekai do slime seria, assim, imperdoável, né? Escritora, que gosta muito de Rimuru, né? Tensei aí, Shitarada, não sei o que, Sky, que eu já... Eu não decoro os nomes. Obrigada. Tem sexta slime da Taken. Que deve estar na imagem, que tá aparecendo na tela de vocês. É, ou você acha que né? Eu ia lembrar. Exatamente. Não, o That Time I Got Reincarnated as a Slime in English, tá? É um dos animes aí favoritos da escritora, né? Vou comentar apenas da parte que eu lembro, né? Eu cheguei a ler o mangá e eu vi a primeira temporada do anime, mas eu quero evitar dar muitos spoilers do desenvolvimento da série, então eu só vou comentar mais ou menos até os 12 primeiros, mais ou menos, episódios. Vamos lá. Toda a história começa com o protagonista, que eu não vou lembrar o nome dele, não importa também. Ele era um salaryman qualquer no mundo de hoje, andando por aí. Ele tinha saído com um amigo dele e tal. E aí, ele protege o amigo dele de levar uma facada. Então, no caso, ele levou uma facada no lugar do amigo dele, de um cara aleatório no meio da rua. Não sabemos o motivo da facada. Ou melhor, provavelmente tem um motivo, só não lembro e também não importa. A gente só sabe que ele não morreu contra Kikun, que aí já começamos meio diferenciados. Olha aí, já temos uma diferença. Exatamente, já não morreu de isso aí já não vai contra Kikun. Aí o Trunkinko já não vai bater a meta, porque mudaram. Exatamente. O Trunkinko não vai bater a meta de morte pra passar pro Isekai. É, aí a gente teve a morte por assassinato. Segundo, né? Segundo o mangá do Trunkinko, é pra ele deixar o Isekai, ele quer voltar pro dele. Aí, enquanto ele está lá subindo da sua morte, ele começa a escutar vozes na sua cabeça, e é uma voz meio robótica que começa a falar várias coisas que ele não entende nada, que no fim das contas parece uma coisa de videogame, sabe? Como se ele tivesse subido de nível, nesse sentido. E aí ele acorda nesse mundo fantástico, né, de fantasia, na forma de um slime, com todas as suas memórias de um ser humano. Certo? Ele acorda dentro de uma dungeon e ele tem uma habilidade especial chamada Predador, que é a habilidade dele conseguir absorver qualquer ser vivo e ser capaz de absorver também tanto a aparência como a habilidade daquele ser vivo. O que quer dizer, ele já é Deus Ex Machina desde o primeiro episódio. Detalhes à parte, né? Dentro dessa dungeon, ele aproveita, né, a situação para ir subindo de nível. Ele já tem os seus conhecimentos básicos, né, de por causa da sua memória de ser humano e tal. Vai destruindo os monstrinhos dentro da dungeon, andando pela dungeon até conseguir achar a saída. E nesse meio rolê, ele acaba encontrando um dragão, certo? Deixa eu ver aqui qual é o nome do dragão. É o dragão da tempestade, Veldoura, certo? Esse dragão, ele tinha sido aprisionado nessa dungeon, porque basicamente ele destruiu uma cidade há 300 anos atrás. E aí ele está, né, selado, assim. E aí o Rimuru conversa com ele, fica com pena, e decide ajudar o dragão a sair daquela dungeon de alguma forma. Então ele usa o seu poder, literalmente ele usa o poder predador, absorve o dragão inteiro. E aí, quando o dragão está dentro dele, ele consegue tirar o selo e aí o dragão sai junto com ele da dungeon. O dragão, né, aceita, né, ser absorvido por ele e eles fazem basicamente uma troca, né? O dragão dá um nome para ele, ou é isso? O dragão dava um sobrenome? Não, é isso. O Rimuru dá um nome ao dragão e o dragão dá o sobrenome do dragão para o Rimuru. Não entendo como é que o dragão pode não ter nome, mas ter sobrenome. Mas tudo bem. É que acontece, ele é o dragão da tempestade. Né? Então, exatamente. Você, então você agora é o cara da tempestade. Exatamente. Porque esse é o sobrenome dele mesmo. É Rimuru Tempeste. Certo? E foi isso que aconteceu. Pronto. Aí ele sai lindamente, né, da dungeon para conhecer o mundo afora na sua forma de slime. E a partir daí, ele começa a encontrar pessoas e pessoas e pessoas no sentido criaturas fantásticas que existem nesse mundo, né? O primeiro grupinho que ele achou foi uma vila de goblins que estava sendo atacada por lobos. E aí ele decide, ah, vou ajudar os goblins. Aí os goblins decidem, né, que ele vai ser o mestre deles. Os lobos, ele conversa com os lobos e os lobos decidem que ele vai ser o mestre deles. Aí eles ficam na vilinha e percebem que a vilinha tá precisando, né, de uma reforma. Eles precisam de gente que consiga trabalhar pra fazer casa, essas coisas. Aí ele vai atrás dos anões. Aí os anões vão morar na vila. Aí os anões vão ensinar a galera como fazer casa. E aí depois ele vai conhecer os orcs. Que aí os orcs dizem que tá sendo atacado por uma pessoa que tem a mesma máscara que ele. Mas assim, e ele vai conhecendo várias e várias criaturas diferentes dentro do mundo. E outra coisa importante é que ele percebe, depois de um tempo, de que quando ele nomeia essas criaturas acabam subindo de nível. Então, os goblins viram hobgoblins, né? Os ogros viram ogros de um nível maior, que eu não sei o nome, e assim por diante. E no fim das contas, ele meio que vai juntando, sem querer, esse monte de gente num canto só. Entendeu? Assim, várias espécies de monstros na mesma floresta, numa cidade organizada, toda a estrutura societária e tudo mais, que no fim das contas ele acaba virando meio que o prefeito de toda uma cidade dele, que ele praticamente cria um reino só dele. Entendeu? A história é nesse andamento, né? A história de um slime que consegue criar todo um reino de convivência com vários monstros diferentes que conseguem viver em paz e em sociedade sobre o regimento dele, né? E essa é uma história assim, que eu acho muito legal. Eu acho bastante interessante, né, como é o desenvolvimento. O Rimuru, por ele já ter sido humano antes, ele é muito tranquilo com outros humanos. Ele também é um cara bem pacifista. Sei que isso muda mais pra frente, mas não importa agora. Certo? Então ele tenta resolver as coisas com o mínimo de violência possível, né? Com conversa e tudo mais, mas às vezes não dá, né? Porque a vida é assim. Principalmente em desenhos de... Principalmente em desenhos de aventura, não é verdade? E, assim, eu acho uma obra muito interessante. Atualmente vai para a quarta temporada. Teve a primeira, que eu acho que foram 24, foi 25 episódios. Aí teve a segunda, que foi partida em duas partes, né? Cada uma com 12. Teve a terceira, recentemente, que eu acho que foi ano passado. E está para sair a quarta. O mangá ainda está em andamento e tal. E ainda tem o spin-off, exatamente, que é o spin-off Slice of Life. Né? Eu acho que é, inclusive, mais de um spin-off, se pá, né? Eu não comentei um detalhe importante. Eu vou deixar só, assim, de lado, né? É o detalhe de que o Rimuru não é o único pessoa que foi trazido de outro mundo, certo? E dentro daquele mundo, é comum, aparentemente... Você fazer magia para transportar pessoas de outro mundo. Então aparecem outros seres humanos que são da Terra, por exemplo, né, que foram transportados para lá. O Rimurui, ele é especial porque só a alma dele foi transportada, enquanto todos os outros humanos foram transportados de corpo e alma. Por quê? Não faço ideia. Foi porque a história quis. O que foi? Não foi o Drunk Kun, Rafa. É porque os outros devem ter sido. Não foi o Drunk Kun, foi por isso, cara. O Drunk Kun tava de férias, tava descansando. Aí deu problema na transferência dele, né? Pois é. O cara pra fazer não fez direito. Pois é. Quando ele encontra com o dragão comenta, né, que pessoas que são vêm de outros mundos são chamadas de forasteiros e tudo mais, e que ele era um caso muito especial porque geralmente não vem só a alma, né? E no caso dele, ele basicamente reencarnou naquele mundo, enquanto todas as outras pessoas que vêm, geralmente elas são teletransportadas até lá do jeito que elas estão, né? E, bom, eu acho que é isso, a história de ação e de aventura. Eu acho ela bastante interessante, principalmente porque ela foca mais nos monstros do que na humanidade, olha só que coisa, né? E eu acho que tem um ótimo desenvolvimento de personagens extremamente carismáticos e que vale a pena dar uma chance. Acho que é isto. Comentários? Né, uma nova linha, né, de fantasia de governante, né, isso é cara de governante, tem ele, tem Tsukimichi, que tem uma coisa parecida de juntar a galera e fazer, né, um governo, sendo que, né, no do slime, a gente acredita melhor que a pessoa vai ser um governante competente, porque ele já é uma pessoa mais, né, mais velha, mais experiente, e um detalhe, né, eu vi o começo, o que acontece com o Veldora, é que chega lá, o Veldora tá selado na barreira, ninguém consegue quebrar essa barreira, e diz, não, você vai engolir a barreira comigo dentro, né, a barreira com o dragãozão dentro. Aí o slime vai ficar analisando, avaliar, né, a barreira por fora, e o Veldor vai ficar usando avaliar por dentro, para um dia tentar realmente libertar o Veldor. Tem que fechar essa história da barreira e do dragão que tem. Pronto. Eu acho que não temos mais comentários. Eu não vou comentar porque eu não vi o anime. Não vi o anime, né? Também. Aposto que a escritora vai comentar sobre quando ela ouvir este podcast. Escritora, eu peço desculpas caso eu tenha falado alguma merda, né? Eu dei o meu melhor aqui para ver se eu consigo, né? Passar a palavra do slime para frente. Eu acho que esse cast foi feito para escritora. A escritora gosta bastante de anime de slime. É verdade, né? Esse que o Carlinho vai falar, o do Carlinho, eu acho que ela gosta também, né? O do Carlinho, pois é. Acho que gosta do que era pra ser meu também, que você vai falar, Vilas. Não gosta, não? Acho que. Acho que é um cast escrito na Vibes. Exato. Né? E é isso. Bom, galera, eu vou aproveitar. A escritora gosta. Eita, já pensou mudar o título no meio, né, do cast. Galera, vou aproveitar para dar os meus adeus. Eu não tenho nenhum anime para recomendar, porque eu esqueci de procurar. Né? Deixa quieto essa parte aí. Fiquem aí com... Não sei. Tenham uma boa noite e uma boa semana, e um bom mês, e um bom ano, e que tudo se realize. Beijos e até mais. Quem vai ser o próximo? Tchau. Ah, tá, o próximo. Pode ser você, porque você ficou com o meu anime. E é isso. Tchau. Tchau. Então vamos lá, né? Eu vou falar de Todemon Skill, de Isekai Horo Meshi, né? Quem diria, Vlas, tá aqui falando de Isekai, né? Olha só. Mas é um Isekai que eu gosto bastante. É um Isekai que vai contar. É um daqueles Isekai que Salaryman, que eles são invocados para outro mundo, né? Como vários por aí. Só que aí a questão desse Isekai é que o protagonista, né? O Mukoda Tsuyoshi, o Tsuyoshi Mukoda, né? Ele foi invocado para esse outro mundo junto com mais três pessoas, só que ele não era para ter sido invocado. Meio que os outros três já eram os heróis, né? Assim, então cada um tem uma habilidade heróica, pelo menos aparentemente uma habilidade heróica muito foda, e a habilidade que ele ganhou, né? Cada um que foi invocado ganhou, foi de poder fazer compras na loja do mundo real. Ele pode abrir uma Amazon da vida, um Americanas da vida, um Pão de Açúcar da vida, e comprar coisas no mundo real para aquele mundo, né? Aí, obviamente, há a conversão, né, do dinheiro do mundo para o do mundo real, para ele poder fazer essas compras. Então, é uma habilidade que todo mundo olha, é uma merda, né? Não dá muito para você ir para aventura e tal, blá, blá. Então, como ele não vai ser o herói, o pessoal do reino chega assim, ó, tudo bem, já que a gente invocou, a gente vai fazer o seguinte, a gente dá um dinheirinho aqui, aí dá um dinheiro pra ele, e você pode ver a sua vida aí. Pronto, e aí ele vai viver a vida dele nesse ponto, se cai. Porque é isso que tem pra hoje. Só que assim, isso tudo é pra disfarçar que é um anime de culinária, né? É um anime de culinária no Isekai. Porque o cara, já que tá no Isekai lá, não tem que trabalhar, já tem um dinheirinho mais ou menos bom que o pessoal deu pra ele, ele vai viajar pelo mundo. Então ele vai viajar pelo mundo e vai fazer comida pra sobreviver e tal. Ele quer conhecer o mundo, né? A ideia dele é se aventurar pelo mundo, né? Não é tanto que ele é um cozinheiro e tal. Só que ele é um cara, já que ele era um salaryman que vivia sozinho, ele sabe fazer comida, mais ou menos bem, que ele fazia pra ele mesmo. E ele vai andando pelo mundo e fazendo comida... As comidas que ele vai acabando conhecendo algumas pessoas, e como é um cozinheiro bom, ele acaba, de certa forma, fazendo com que as pessoas que estão junto com ele, cozinhando, né, para as pessoas que estão junto com ele, já que ele não tem habilidades de luta, e as pessoas vão achando legal, né, porque ele cozinha bem, a comida é boa, e como ele usa o molho do mundo real, assim, da história, a comida é mais gostosa, né. E, além disso, os itens do mundo real dão status maiores para as pessoas. Ou para os monstros e tudo mais. E aí o que acontece é que, bem no começo da história, por causa que ele cozinha bem, ele acaba atraindo a atenção de um dos monstros mais fortes do mundo. Que é um Fenrir. Que para quem conhece histórias de mundos de fantasia, sabe que Fenrir, né? É aquele lobo que geralmente tem poderes mágicos muito fortes, geralmente poderes elétricos muito fortes. Obviamente todo mundo morre, que tá junto com ele, né? Ele tá junto, nesse momento tá junto com... andando junto com um bando de guerreiros, né? Que estão escoltando ele pra cidade, eles morrem de medo do Fenrir. Só que como o Fenrir é atraído pela comida dele, o Fenrir poupa ele e permite que, contanto que ele faça comida pro Fenrir. Até que o Fenrir gosta tanto da comida dele que ele decide fazer um contrato com o cara. E agora, o cara não é o cara mais foda do mundo, tem um das caras mais fortes do mundo. Dá por aí. E se divertir. E aí onde é que entra o slime nessa história? Tem um momento que ele vai acabar se deparando com esse slime, que tá com fome e outras coisas, e ele acaba fazendo comida pra esse slime. Só que, como eu disse, a comida dele, por ter as coisas do outro mundo, eles dão status maiores. E o Fremen, ele é uma criatura muito poderosa também, porque ele tem a bênção de uma deusa. Então, acaba que nessa de estar junto, o Fremen ajuda ele a meio que se comunicar com a deusa, e a deusa tá doida pra comer os doces do mundo dele, né? então, acaba que a deusa acaba dando habilidades pra ele, e o slime, que é o Sui, que é o personagem mais bonitinho de todos. O slime mais bonitinho dos animes, assim. É um personagem muito bonitinho, cara. É só isso que tá fazendo. Ele é bonitinho, tá bonitinho. E ele vai ficando mais forte por causa dessa parte junto. E vai treinando junto. Ele vai acabando. O protagonista vai ganhar. Vai começar a ter mais habilidade. Porque o Fenrir vai treinar ele pra poder pelo menos ter algum tipo de treinamento de luta e tal. E ele é tipo. É um slice of life mesmo. De culinária, em parte, em que ele vai meio que se aventurando por esse mundo enquanto ele vai interagindo com esses personagens. E aí, qual que é a grande parada dele? É que o humor dele, o good vibes dele e os personagens, especialmente o protagonista e o Sui, eles são muito... É muito legal acompanhar, sabe? Essa é uma parada que você não vai esperando. As coisas vão aumentando, o Sui vai ficando super forte. E o Sui vai ter umas outras deusas que vão... Que elas não podem dar mais bênção pro cara, porque o cara não pode ter várias bênção de várias deusas. Aí eles vão dar a bênção pro Sui. E aí o Sui vai ficar mais forte ainda, fica quase tão forte quanto o Fremen em certo momento. E é muito bonitinho, cara. É muito bonitinho, assim, a interação dos personagens. E é um anime muito good vibes. Eu que não sou um cara que gosta tanto de Isekai e não gosto tanto de anime Slice of Life. Tem alguns que eu gosto bastante e tal, mas não é a maioria dos casos. Esse ele me pegou de jeito, assim, tive em Cal. E foi um dos animes que todo mundo gostou, assim, na Cal. E é muito legal o jeito como a gente acompanha. Tem aventura, tem momentos de ação e tal. Mas o foco é meio como o Slice of Life e a relação desses personagens e como eles vão interagindo e como ele vai lidando nesse mundo e fazendo comida e deixando a gente com fome. Tipo, tudo isso feito pelo mapa, né? Então, um anime super bem feito, super bem desenhado. Como era um anime meio que B da temporada, não era o anime principal, não é o anime mais bem animado, mas ele é animado, como é o anime Slice of Life, isso é o suficiente. A animação dele não deixa a desejar por isso. Então, abertura e encerramento delicioso, assim, de ver. Enfim, é adorável, assim. E o Sui é um dos meus slides preferidos dos animes, assim. Tem tantos, né? Também. Então, fica aí. Eu diria que, como slime, eu acho que talvez seja o meu preferido. Eu gosto até mais dele do que do Gometian do Dragon Quest. Então, é bom demais, bom demais. Comendo pra todo mundo aí, todo Demon Skill, da ICK e Horomeshi, porque é muito gostosinho, muito good vibes. Você chegou a ver, Carlírio? Ou André? Onde você chegou? Não. Não, fiquei interessado. Gostei aí do Sui. E vai ter uma temporada, tá? Logo esse ano. Em termos de comida, como ele se compararia ao Dungeon Mesh? Ele é mais interessante, não, comida ou menos? O Dungeon Mesh, ele tem a questão de que os caras estão cozinhando monstros, né? Que não é bem isso. É mais normal, assim. Okay. O Mesh eu gosto mais. Okay. Tanto em fantasia, porque o Dungeon Mesh eu já não acho tanto do Slice of Life, né? Ele tem os seus momentos, mas ele é mais uma fantasia aventura, né? Mas ele é muito legal, muito good vibes, assim. É um anime inesperado, assim, pra mim, na minha opinião. Eu não esperava nada desse anime, ninguém esperava nada desse anime quando a gente foi ver e a gente gostou bastante. Parece bem diferente a proposta. Pois é. Também acho. Ele é baseado em Light Novel, mas também tem mangá. E é isso aí. Então, Todemo Skill aí é a minha escolha. Então, Carlinho, você aí pra finalizar, esquece. Antes de eu falar do meu anime, gostaria de fazer ler aqui um comentário breve no chat ao vivo, que é do Nixon dos Santos Correia, dizendo boa noite para todo mundo. Boa noite, Nixon. Boa noite. Obrigado por estar nos acompanhando aí. Eu espero que ainda esteja. Vamos lá, então. A temporada de outubro de 2020 me reservou alguns animes bem interessantes. E um desses animes casa totalmente com o espectro desse tema, porque tem slime a rodo. É muito slime. E são slimes de diferentes famílias e de diferentes características. Temos o slime comum, temos o slime lixeiro, temos o slime que lava, temos o slime que serve para deixar as coisas brilhosas, temos os slimes que servem para produzir produtos, temos os slimes trabalhadores, etc, etc, etc. Além do que, slimes criados, novas raças de slimes criados a partir de outros slimes já existentes no mundo mágico, né? No mundo paralelo à nossa Terra, vamos assim dizer. Até porque, de certa forma, no contexto desse anime, existe uma Terra paralela à nossa que precisa de magia. É um mundo que precisa de magia para se manter ativo. E que a Terra tem magia de sobra, mas que os humanos não usam magia na Terra. Então, quando uma pessoa morre na Terra e ela pode ser revivida nesse outro mundo, ao mesmo tempo que ela é revivida nesse outro mundo, um pouco da magia da Terra vai junto com essa pessoa para esse outro mundo. Então, os três deuses que executam essa graça nesse mundo novo fazem isso. Não à toa que o nome do anime é By the Grace of the Gods, Kamitachi ni Iruareta Otoko. Ou, no português bem aproximado, pela graça dos deuses. O enredo central desse... O original seria meio que o homem que foi agraciado pelos deuses, algo assim. Isso. Ainda bem que eu falei aproximado, não é o literal, né? Não é o correto. Porque a sua tradução faz muito sentido pro inglês. É que só tem uma pequena diferença em relação ao japonês. O japonês. Uhum. Resumindo o enredo, temos um homem na Terra chamado Takebayashi Ryoma. Ele tinha uma vida muito estressante. Ele trabalhava nas chamadas empresas negras no Japão, onde horas extras eram incessantes, não tinha folga direito, não tinha direitos trabalhistas nenhum direito, não tinha vida própria, e ele era maltratado direto pelos seus líderes acima, né? Pelos seus líderes diretos, era maltratado de maneira contumaz. Eu só queria dizer decorrência que esse é o termo que os japoneses usam, de black companies, tá? É só pra dizer, porque eu não concordo muito, acho que é um termo... A gente sabe, né, que é um termo meio racista, mas é paciência. Sim. Mas é isso, a gente sabe que não é essa a proposta, mas só pra deixar claro. Eu gostaria de fazer esse parênteses. Em decorrência da falta de apoio e de tudo isso que foi... que eu já citei, ele acabou morrendo enquanto dormia com apenas 39 anos de idade. E como foi que ele morreu? Ele espirrou 4 vezes e no 4º espirro ele acabou caindo com tudo de onde estava deitado e teve hemorragia cerebral. Sim. Para uma pessoa que teve que aturar o abuso do seu pai quando ele era jovem, o completo falta de trato dos seus chefes diretos no trabalho dele, morrer por causa de espirro, ele ficou bem impressionado, não é pra toa, né? Assim, eu acho que dá pra dizer que foi um acúmulo de coisas, assim, né? Muito provavelmente, no final das contas, era um acúmulo de coisas. Né? O corpo dele tava tão desgastado que ele morreu com espirro, no final das contas. Na verdade, ele morreu de fratura craniana, mas ele morreu com espirro nesse sentido, né? Uhum. É um cara de 40 anos. Mostrando ter compaixão por essa pessoa... Então, 39 anos ele tinha quando morreu, perto de completar 40. Ah. E pertinho. Mais um pouco. Se arredondar, dá pra arredondar pra 40, não tem problema. Mostrando de compaixão por esse homem, o Ryoma, 3 seres divinos resolveram dar a ele uma nova oportunidade de vida, sendo que ele iria para o mundo como um jovem de apenas 8 anos de idade. Ryoma recebeu um alerta dos deuses, pois seus conhecimentos oriundos da Terra estariam preservados em sua memória. E para onde ele estava indo viver, basicamente nada disso teria que ser de conhecimento geral. Então assim, a jornada do Ryoma iniciou-se. detentor de grandes dons, com sua pouca idade nesse novo mundo, apenas 8 anos, ele acabou conhecendo algumas pessoas que, com o passar do tempo, acabaram se afeiçoando ao rapaz. Num primeiro momento, achavam ele muito estranho, porque ele conseguia usar magia, ele conseguia fazer suas próprias poções de cura, e não a menos ele vivia numa caverna sozinho com muitos e muitos e muitos slimes, e ele conseguia até deixar essa caverna imaculada para possíveis atacantes. Ele conjurou magia que protegia essa caverna onde ele vivia do mundo externo. Então isso chamou mais ainda a atenção dessas pessoas. E por que se afeiçoaram ao rapaz? Além de todas essas características, ele era detentor, na verdade ele é, né? Detentor de muita bondade e gentileza. Mas, sobretudo, a inteligência dele, que é abissal, muito por causa da mente que ele detém da época de adulto humano na Terra. Tanto que ele chamou a atenção de todos, inclusive de uma garotinha de nome Eliária, que foi a que mais acabou se aproximando dele. E a Eliária tem uma história muito próxima do Ryoma. A Eliária é nascida nesse mundo mágico, só para vocês terem uma ideia, porém os ancestrais dela são de pessoas que também vieram da Terra, né? E por isso a Eliária ela acabou adquirindo dons remanescentes dessa linhagem familiar, dons muito próximos ao do Ryoma, em certo nível maiores que o do Ryoma até. Sendo detentora de grandes dons e poderes, então a pequena Eliária não tinha muitos amigos, justamente porque ela cometeu uma séria falha anos atrás. E essa falha custou a Eliária muito de sua paz, custou muito do seu pensar, e quando ela resolveu se abrir sobre isso com o Ryoma, no último episódio da primeira temporada do anime, o Ryoma conseguiu agir bem o bastante para mostrar para ela que ela não precisava pensar, se materializar muito nisso. Ela tinha que seguir adiante, ir para a escola de nobres que ela ia e se desenvolver, fazendo a promessa que os dois um dia iriam se reencontrar. Dá uma afeição amorosa nisso, por quê? Porque a abertura da primeira temporada em específico dá a entender que vai existir uma alusão amorosa entre os dois. E na verdade o que ocorre é que enquanto o Ryoma vê a Eliária como amiga, a Eliária vê o Ryoma com olhares mais carinhosos. Tá? Isso é muito, muito direto. Nossa, a Eliária, né? Ela tá muito afeiçoada pelo Ryoma. É a cabeça de um cara de 40 anos. Não é isso que é a questão. Tanto que o anime pega muito nisso, porque o Ryoma, ele nunca teve relacionamento nenhum em sua vida na Terra. E quando ele consegue notar, porque ele nota, ele não é tão burro assim, pelo amor de Deus, burro que eu digo no sentido amoroso da coisa. E como ele consegue notar que a Eliária quer se aproximar dele de outra forma, ele não sabe como agir, não sabe como desenvolver, até porque ele mantém a mente de adulto. Então ele tem todo um precalço, além da timidez dele, da falta de experiência dele, de como agir sendo adulto no corpo de uma criança. Que é basicamente o que ele é. Ele é um adulto no corpo de uma criança. Então eu gosto desse tipo de desenvolvimento que o anime coloca ele contra a parede e ele age contra a parede, do tipo, sempre na defensiva. Ele não tem por que também desenvolver isso, já que ele não sente nada pela Eliária, embora respeite os sentimentos dela. E a Eliária também não é nenhuma tsundere da vida que fica se agarrando com ele, se abraçando com ele, nada disso. A Eliária respeita ele tanto quanto o Ryoma respeita ela. Então é um verdadeiro... É um negócio muito amorzinho ver esses dois juntos. E quanto aos slimes? Eu particularmente gosto da parte dele com os slimes e tal. Essa parte do romance é a parte que me tira, assim. Mas tudo bem. Ah, eu gosto. Gosto bastante. Agora, quanto aos slimes... Quanto aos slimes... Eles são maravilhosos, cara. Nesse mundo mágico, você não simplesmente cai lá ou nasce lá e já pode controlar outros seres vivos. Não, você tem que ter as qualidades mágicas intelectuais necessárias, muito mais as mágicas, para poder fazer contrato de domador. A partir do momento que você faz um contrato de domador com seres específicos, você pode cuidar deles e ter eles ao seu bel prazer. Entende? Então o anime trabalha muito bem esse aspecto. Por exemplo, existe uma raça de aves nesse mundo mágico chamado pássaro limo. são pássaros que se parecem vagamente, eles são, parece que são vagamente inspirados nas calopsitas, que são muito cultuadas no Japão, são aves bem cultuadas no Japão, e esses pássaros limos, eles não se aproximam de qualquer ser humano. Você tem que mostrar para eles que você merece a atenção deles. E novamente, o último episódio da primeira temporada é uma primazia só nesse aspecto, porque não só a Eliária consegue domar o pássaro, os pássaros limos com o seu violoncelo espetacular, como o próprio Ryoma, ele traz um violão da terra por meio de magia, tá? O pessoal fica abismado porque nunca viram aquele instrumento musical, e quando ele começa a tocar uma música, que é uma música triste, os pássaros limos se afeiçoam a ele e também ele consegue realizar o contrato. Lembrava nada disso. Com os slimes, é uma música triste, cara. No último episódio da primeira temporada, ele toca uma música triste. Eu lembrava dos pássaros, não lembrava como é que eles conseguiam fazer contrato, não. Sim, exatamente, exatamente. A Eliária tocando o violoncelo dela, uma música própria dela, tocando o violoncelo, eles se aproximaram dela conseguiu efetuar o contrato. Aí no caso do Ryoma, ele tocou uma música muito triste no violão dele, um acorde muito triste, e os pássaros limos também se afeiçoaram com ele. E nisso ele conseguiu fazer contrato com eles, incluso com um pássaro ainda mais raro que os próprios limos. O que chamou muito mais a atenção daquele povo todo. Praticamente um Deus Ex Machina, ou Informação Ryoma. Praticamente Deus Ex Machina em Informação. Acho que isso não faz sentido, Carlinhos. Não, é a minha opinião, tô dando a minha opinião. Não, mas é que Deus Ex Machina não pode ser formação. Deus Ex Nada é uma solução. Literalmente, Deus Ex Machina significa solução tirada do cu. Então não pode, não existe como formar um Deus Ex Machina. Bom, pra mim, Deus Ex Machina... Não, mas não é que é pra você, é o conceito de Deus Ex Machina. Você pode dizer que ele é um herói em formação, aí sim. É um escolhido em formação, mas um Deus Ex Machina não é. Independente, Evilásio, o que eu tô querendo dizer é que simplesmente tá em formação alguém que vai ter poderes estrondorosos e que não vai ter limite nenhum. E realmente parece que ele não tem. Porque, de toda forma, ele desenvolve o próprio negócio, trata bem os funcionários como ele nunca foi tratado na vida dele, ele consegue limpar todo um duto de sujeira de uma cidade e descobriu que havia corrupção por detrás, que o pessoal não limpava por ser vergonhice, para ter ganhos por fora. O Ryoma, sinceramente, ele é um protagonista formidável. O cara é formidável. E os slimes desempenham um papel fundamental nesse anime, em todo o aspecto do anime. Todo ele. Desde quando mostra o primeiro contrato que o Ryoma fez nesse novo mundo, até todo o desenvolvimento dele como personagem, de todo o ambiente que está em volta a ele, incluso na segunda temporada, que teve pouco desenvolvimento em comparação com a primeira, mas continuou com essa pegada. Continuou com essa pegada da jornada Eliária na escola dela, na escola de nobres, e o Ryoma avançando na vida dele de maneira solo, né? Avançando. Tudo que se viu na primeira temporada se viu na segunda. A única coisa que não se viu foi a troca de olhares entre da Eliária para o Ryoma, porque os dois não se viram em nenhum momento da segunda temporada. Então, com muita distância. Um relacionamento. A conversa entre os dois bem à distância mesmo. Enfim, é um anime que eu julgo muito carismático. É um anime que me pegou de jeito em 2020. Eu gostaria que a segunda temporada tivesse me pegado tanto quanto a primeira, mas isso não ocorreu. Possivelmente porque eu esperava demais. A minha expectativa foi maior. Ou seja, não é que a segunda temporada tenha sido ruim. Não foi ruim. Mas eu esperava mais. Eu esperava mais e não fui contemplado com a minha espera. Isso me valeu algumas risadas da Rafaela pra cima de mim, mas tudo bem. Mas de toda forma, esse é o anime que eu queria trazer pra esse cast. Um anime que em épocas passadas eu já falei no Kyodai em algum momento, mas não me lembro quando, mas já falei dele. Só não me lembro quando. Provavelmente algum cast de temporada, alguma coisa assim. Mas fica aqui meu ensejo e a minha dica, né? Que é o Kamitachi ni Iroware ta Otoko. Né? Um anime que eu acho muito graciosinho, muito simpático. E é que eu posso entender, porque não só a Evilado, como várias outras pessoas não gosto muito quando tem esses olhares extravagantes dele área para o Ryoma, e o Ryoma tendo que se conter, porque afinal de contas ele é um homem no corpo de uma criança. Mas isso para mim no contexto do anime e onde ele tá inserido, não me incomoda em nada, de maneira nenhuma. Mas enfim, esse é o anime, viva os slimes, que oferecem emprego, fazem de tudo um pouco, se comunicam de maneira maravilhosa com os humanos nesse mundo, não falam, mas a maneira que eles se comunicam é maravilhosa ainda assim, e é isso. Eu acho o anime bem feito, assim, apesar de claramente não ser um anime com muito dinheiro, ele é um anime bem feito, ele é bem executado. Acho que não tinha muito dinheiro, não. Dentro da proposta dele, ele é muito bom. Eu não me pega, eu vi ele toda a primeira temporada porque eu vi em Cal, a segunda eu até tentei ver, mas eu vi dois episódios e parei, que já não tava fazendo mais em Cal, né, a gente decidiu não ver a segunda temporada, ele não me pega muito, é a mesma coisa, tipo, é a linha tênue entre Slice of Life que eu gosto e Slice of Life que eu não gosto, assim. O Slice of Life que eu gosto, geralmente, ele tem mais elementos de humor do que o Slice of Life, do que o Ryura e tal, tocou, ele consegue propor, né, pra mim. Então, só um minuto. Eita. Pronto. Acontece. Vamos lá, voltando. Então. Ai, ai, ai. Sim, né? Enquanto eu vilajo tomo um ano, eu posso com o voltei. Tudo bem. Vocês aí do cast não ouviram, mas o pessoal que ouviu, pois. Enfim, o que importa pra mim, nesse caso, assim, que eu acho que o anime é muito bom, mas ele é muito pra, sei lá, ele é um anime muito good vibes, né, do mesmo jeito que no outro, só que eu acho que ele é mais pra quem curte esses Slice of Life mais tal. Eu acho o pace dele muito lento, eu acho que tem coisas nele, assim, eu acho que nos aspectos que me interessam esse tipo de anime, é diferente do que eu falei antes do Todemon Skill, porque, de certa forma, eles têm coisas parecidas, são isekais, são Slice of Life, do jeito, e não me pega tanto, infelizmente. Mas ele é um anime bem feito, ele é muito bem executado, assim, eu não acho um anime ruim, ele só não é pra mim. O André ia falar alguma coisa. Assim, eu ia aproveitar que o Vilazo tava pegando lá, né, pra fazer, tipo... Parece que o mangaka gosta de encostar num certo tipo de polêmica, né? Tipo, você tem essa questão da pessoa num corpo de idade diferente. Fica se questionando se tem algum problema, se não tem. Aí no Tensura, né? No Tenryu que você falou aqui, tem a questão da Milin. Será que a Milin é um problema? Não é? Não é pra quem tá ligado do personagem, pra quem viu. Pra ver por que eu tô colocando isso, você sempre tem alguma polêmicazinha desse como, você pelo menos se questionar. Né? Essa coisa meio que eles gostam, né? Coisa meio cultural. Eu acho que é isso, acho que é muito uma questão cultural. Acho que toda essa polêmica que a gente tá falando aqui é muito uma polêmica pra gente. Acho que pra eles não é algo. Não tem nada demais. Assim. Eu só acho. É natural. Uhum. Tem todo esse conceito de reencarnação, né? Como você tá reencarnando e tal. Pra mim também não teria problema se ele não lembrasse da vida passada. Eu acho que é esse meu porém sempre. Meu problema sempre com essas coisas de reencarnação é essa ideia de que, tipo, não é um cara que reencarnou. Se ele reencarnasse e tivesse algumas habilidades do passado, mas não lembrasse da vida passada, provavelmente eu não teria o mesmo problema. Porque ele não teria a mentalidade de um cara de 40 anos no corpo de uma criança. É essa que é a minha parada. Mas assim, eu não acho nem que é um problema tão grande, tá? Eu falei, eu brinquei e tal. Mas eu acho que eu não acho tão problemático assim, não. No aspecto geral, porque de fato ele é uma criança. Ele é uma criança. Apesar de ele ter essa ideia mais madura, todo aspecto em geral dentro da história, ele é uma criança. Embora eu entenda perfeitamente o próprio personagem ele se questionar sobre isso. E eu acho legal que a série fala sobre isso. Geralmente as séries nem tocam nesse assunto. Então nesse ponto eu acho legal. Mas enfim, é isso. É um anime interessante, assim. É bem melhor do que o anime da mulher que ficou muito forte porque ela matou 1 milhão de slimes lá. Eu também gosto desse, mas eu acho que a Mitachi Oretal tocou bem melhor que ela. É, ele, esse é muito, esse pra mim é muito apelativo, esse outro. Esse não, não dá pra mim, não. Esse eu realmente não gosto. O Kamitachi, tipo, eu acho legal, o anime acho okay. da Cidadã que matou uma, não sei quantos slimes, ele começa que parece que vai ser bem calminho, mas na medida que vai avançando os episódios, ele vai exercendo camadas e camadas e camadas, que, nossa senhora, é não, difícil. Não é até eu confesso isso, que é difícil. Eu sei que ele não é isso o tempo todo, tem várias coisas que não me desgostam, mas eu desisti dele no momento que ficou partes dele meio eti demais pra mim. Assim, meio eti sem necessidade pra mim. Mas assim, tinha outras coisas e tal. Mas vai de cada um. Enfim, né? É, André e Kalia, vocês têm algum outro anime pra destacar? Porque pra mim, não. Os três únicos animes que eu poderia falar foram falados aqui, né? Porque eu não sou eu um cara não que trouxe tem mais nenhum slide que eu gosto, assim. É, tipo, eu poderia falar no máximo, mencionar que esse também foi esse da menina que matou vários slimes, né? Como outra menção, né? Desse tipo de anime, né? Que eu lembro que tem o um slime e tal. Uhum. É, eu realmente não... Eu até conheço alguns, como vocês falaram. Esse da menina que matou o slime, mas não é muito minha pegada. Enfim, né? É isso. Então vamos aqui passar. Então vamos aqui passar pra... É, recadinhos, né? É. Depois, como a Rafa já falou, quebrou toda a minha ideia. Mas vamos lá, recadinhos do padrinho. Carlírio, por favor, puxa aí. É, recadinho do padrinho, edição número 116, a primeira edição de 2025. É, são dois temas. Um tema eu gostaria que o Vilas lesse, até porque foi ele que trouxe gentilmente no grupo de Whats, lá do grupo, né, do nosso grupo, do Kyodai. E o segundo tema eu vou falar aqui, até porque é uma opinião. Então, Vilas, fala lá pra nós sobre o mercado brasileiro de mangás no ano que se passou, 2024. Num site sensacional que aborda isso muito bem. É, assim, a minha parada é muito de indicar o site, de certa forma, né? Que é a Biblioteca Brasileira de Mangás. Pra mim, é o melhor site sobre o assunto atualmente. Se você quer saber informações e tal, porque é quase uma catalogação mesmo, né? É, então, o autor lá do... Eu esqueci o nome dele, peço mil desculpas. Ele faz um trabalho excelente, assim, excelente, excelente. Pra falando sobre mangás, sobre os mangás que saíram, sobre coisa, e trazendo essas matérias especiais sobre mangás que essa eu achei sensacional o jeito como ele fez. Então ele fez um grande texto de retrospectiva dos números do Brasileiros Mercado de Mangá. Então é um texto muito grande, por isso não dá pra gente ler aqui todo. Mas ele é muito interessante para quem gosta de ver essas ideias de estatísticas e conceitos. Eu acho sensacional, cara, o jeito como ele vai. Você entender coisas, aspectos, por exemplo... Um aspecto que eu achei super interessante, assim, é que como ele fala, faz um gráfico colocando, é muito interessante você ver o crescimento do preço dos mangás e como é o número de mangás publicados aumentou junto com o preço dos mangás. O que é muito interessante e muito estranho, na minha opinião, assim. Porque, supostamente, se você tem mais mangás, você, na minha opinião, né, supostamente... tirando por questões de preço de preço de impressão, preço de papel e outras coisas, não faz muito sentido o aumento de jeito exagerado como está aumentando, porque muito provavelmente cada um desses volumes vai ter uma competição muito maior, então vai ter menos gente comprando. Dito isso, é muito interessante ver esse crescimento, é muito interessante ver que há um crescimento, por exemplo, em mangás publicados, porque o número de mangás novos que estrearam nos últimos anos, por exemplo, se pegar de 2004 para 2023, é maior do que o número de mangás que... É consideravelmente maior do que o número de mangás que terminaram. Sendo que teve um número consideravelmente maior de mangás que tem um volume só. E mesmo assim, há um crescimento... vertiginoso, assim. Em termos gerais, é legal que tenha muito mais empresas, que tenham mais mangás lançados, né? Eu até pegando aqui os números, né? Foram 656 volumes lançados no ano passado, foram editados por 11 empresas diferentes, sendo que a Panini, de longe, é a maior produtora. E se a gente pegar em termos de títulos diferentes, Ano passado foram publicados, deixa eu pegar aqui, foram publicadas 221 séries. É muito mangá, cara. É muito título diferente no mercado, ao mesmo tempo. Assim, tem até o destaque que é interessante o crescimento. Temos os três players maiores do mercado, que a gente sabe, né? Que é Panin, JBC e New Pop. Em alguns aspectos até a New Pop supera a JBC em alguns números, né? Mas a gente sabe que a JBC e a New Pop, no geral, são as mais publicadas. A Panin de longe, né? Dá pra dizer que a Panin tem quase metade do mercado, sozinho. Ou mais da metade do mercado, se pá. E é muito interessante ver isso. Questionar, né? Porque, por exemplo, eu tenho um problema muito grande. Tem um mangá novo que eu tava. Eu faz tempo que eu não compro mangás novos por mangás novos. Geralmente eu compro as edições, aquelas edições são mais caras, algumas vezes, porque eu quero ter pra coleção. Porque eu acho que, como o preço é tão caro, pra mim só vale a pena se for um mangá realmente que seja mais coleção. E aí eu compro poucos títulos e tal. Só que ano passado eu decidi começar uma série nova, que tá no formato meio que o normal, entre aspas, assim, da editora, que foi o mangá O Verão Que o Icaro Morreu. E aí, eu tava lendo, né, recentemente, e eu não consigo, pra mim nada justifica o trabalho, porque o mangá eu acho muito interessante, mas nada justifica o trabalho gráfico tão ruim, na minha opinião, que a Panini faz no mangá, que custa R$40. É increstável, assim, pra mim. Quantos reais? R$40 por volume. Jesus. E assim, o preço dos mangás é uma parada que é um absurdo, assim, Carlinhos. Ele também coloca precificação pra ver, né? A gente tem mangá que foi publicado, sei lá, quase R$200, né? Por um geral, mas preço, por exemplo, o preço mais comum de mangá é R$40, ano passado. Se tornou o preço mais comum de mangá, R$40. É R$40, R$39,90, né? Que eu tô arredondando pra 40. E tem o R$40,90. São os preços mais comuns de mangá. Você tem noção? É interessante. Jesus amado. Interessante mesmo os livros. E assim, né, cada editora tem modelos e versões diferentes. E vai variando de editora pra editora. Eu tenho um problema grande com a Panini quando tem essas edições que não são bem feitas por R$40, cara. É muito absurdo, assim. E é uma diferença, assim, tipo, o título que ela publica, que é mais colecionador, que é tipo R$42, R$42,90, ele tem, pra mim, ele é muito mais bem feito, ou pelo menos muito mais bem, tem um trabalho gráfico muito mais bem feito do que o do mangá de R$40 por R$3 a mais. O que não quer dizer que justifica, né, o preço. Pelo contrário, eu acho que é muito caro a gente estar pagando ainda. Então é muito absurdo, assim. É por isso que é difícil hoje em dia você colecionar muito mangá, são mangás longos e tal. Muito caro. E eu acho que aqui tem algumas coisas pra gente pensar sobre isso. Assim, obviamente, é interessante ter muitos mangás? É legal pra caramba ter muitos mangás, ter gêneros diferentes, ter crescido em gêneros diferentes, ter crescido, por exemplo, pro pessoal que curte mangá yaoi, teve muita publicação a mais de publicar mangá yaoi. Pra quem gosta de mangá de mistério, tem uma publicação. Teve mangás ano passado que a gente jamais pensou que ia sair por aqui e saíram mangás clássicos, como Ashita no Joe, por exemplo. Então, nesse aspecto é muito legal. Mas tem coisas a se pensar, né? Sobre a questão de valor de mangá, sobre quantidade de publicação, o jeito como as publicações são feitas. Acho que tem muita coisa a se pensar. É legal ter muito mangá, mas acho que tem coisas a se pensar. E eu acho esse texto fantástico, assim. Porque é muito grande, tá? Então você tem que ir com muita vontade de ler. Mas é um texto que tem... É muito interessante o trabalho. E deve ter dado um trabalho desgraçado de montar esse negócio, viu? Mas enfim, muito, muito interessante. Eu indico demais esse texto aí da retrospectiva de mangá de 2004, né? Ano passado, só pra pegar aqui, tava falando de preço, né? O mangá que saiu com maior preço, acho que até é outro, mas o maior preço foi R$170, que é o ônibus de Battle Royale. Que foi mais barato, inclusive, que o maior preço de 2023, que foi o a edição definitiva de Kingdom Hearts, que saiu por 180. Ai, ai. Enfim. É isso, né? É interessante esse mercado, né? Se sustentar dessa forma, assim, não é porque supostamente as pessoas teriam menos leitura, né? Talvez a gente esteja pensando como se fosse aquele padrão de baleia, né? Poucas pessoas gastando muito para sustentar a indústria. Talvez seja um negócio assim. Eu também acho que tem mais gente lendo, assim. Mas provavelmente, porque provavelmente cada pessoa costuma comprar um, dois títulos, assim. Mas deve ser o suficiente para manter, pelo menos. Mas acho interessante, assim, eu tenho mangás que eu compro e que eu compro regularmente, mas são poucos, muito por causa da questão de preço, porque realmente é impraticável muitas vezes, assim. Tem até mangás que eu queria comprar, mas eu vejo que o mangá vai ter 10, 11, 12 volumes, às vezes o preço me desanima, porque às vezes nem a edição tão boa, então complicado, né? Hoje a gente tava até vendo, falando lá no grupo, né, sobre o caso lá do mangá da Menina Mai, né, que tá em promoção. E a promoção tá deixando o negócio aí de R$80 pra R$54 cada volume. Pelo assim, eu vou ser sincero. Em comparação com o preço normal, não dá pra dizer que não é promoção, porque é. Mas mesmo promoção é caro. Mas porra, R$54. No sentido da promoção, quer o aceite isso ou não, no sentido da promoção, realmente é promoção. Mas assim, mas, acho mais ou menos, ainda assim, porque eu acho que há um truque aí também, tá? Muitas vezes o mangá tem um preço de nominal. E quando ele sai, no momento que ele sai em promoção na Amazon, por exemplo. Ele já sai com a promoção. Então, assim, o preço real mesmo era pra ser o preço da promoção. Mas os caras botam a mais porque eles sabem que a maior parte da galera vai comprar naquele primeiro momento. E aí, quem não comprar naquele primeiro momento, ou vai ter que comprar pelo preço mais alto, ou vai ficar escasso, sabe? Vai variar muito, cada editor tem sua proposta. A Panini, por exemplo, tem uma questão de mangás muito famosos da Panini, se você não compra quando saem, você perde. Acaba a porra os volumes. Então é complicado. Esse eu falei só da Panini, mas eu tenho, por exemplo, esse ano passado a editora que mais me irritou foi a New Pop, de longe. Uhum. Mas enfim, vamos lá, vamos para outro. Triste. Bom, assim, mas é legal que tenha chamada, mais mangás sendo publicados, tá? Nesse ponto eu acho legal. A questão do preço é que endurece as coisas, né? Mas tem mangás, dos preços mangás e clássicos. Eu acho muito legal nesse ponto. Sim. A segunda questão que eu quero trazer nesse recadinho do padrinho é simplesmente falar dos 10 anos do Kyodai Podcast. Aê! O aniversário oficial do Kyodai foi no dia 12 de janeiro. Ou seja, ontem, levou em consideração o dia que está sendo gravado esse cast, que é o dia 13 de janeiro. Então, se completaram 10 longos anos desde que a primeira edição do Kyodai foi ao ar, lá em janeiro de 2015. Não tinha nada de pretensioso, não tinha nada exponencial, até porque as vistas da época estavam para o já afinado sobre músicas e animes. Em paralelo com Anime Coach, mas mais ainda sobre músicas e animes. E o Kyodai Podcast acabou chegando aí hoje, cara. 10 anos se passaram, 240 edições gravadas, com a 241ª edição em pleno andamento, já com programação até o final de março, hoje em dia podendo ouvir no Spotify, podendo baixar pelo YouTube ou pelo link de download que sempre tem lá no Anime Coach, vendo a minutagem no Netoin, depois no YouTube, depois no Anime Coach. Diversas pessoas já participaram das gravações, diversos temas já foram trabalhados, e tanto que o nome Kyodai era provisório apenas e acabou sendo oficializado já na segunda edição. Não teve temas mirabolantes do tipo animes de samurais, que não tem samurais, ou quase isso, ainda bem que não passou nenhum tema de sinais. Não vou esquecer isso, nunca vou esquecer. Mas enfim, eu gostaria que o idealizador Ivi Lazo dedicasse algumas palavras para esse aniversário de uma década do Kyodai Podcast. Assim, eu queria mais agradecer principalmente aos meus amigos que estão comigo, né? Super divertido sempre gravar o Kyodai, né? Eu gosto muito da ideia daquele questão do podcast que deixa você feliz, e você faz esse podcast desse jeito porque é um podcast que te deixa feliz, né? Então, é, a gente não ganha dinheiro, a gente não muda o formato para ser exatamente o que todo mundo vai querer, porque é muito mais um podcast que é feito para os ouvintes, mas também é um podcast que a gente faz do jeito que a gente gosta, né? Então, é, teve intrigas, teve questões diferentes, muita gente passou por aqui, a gente falou de coisas muito legais, a gente já teve coisas que é praticamente inimaginável, assim, a gente já falou com... já teve edição que a gente falou com autores campeões de premiações, uhum, né, lá do Silent, uhum, Silent Mangá, né, que inclusive um deles nem era brasileiro, né, que é outra parada que também foi super legal. A gente já falou sobre... já fez homenagens a vários autores, né, que infelizmente faleceram nesse... Enquanto que o Dai teve aqui, né, a gente, o Takahata... A gente tem um especial do Takahata, a gente tem um especial do Akira Toriyama. A gente falou de muita coisa interessante. Então, tipo, agradecer a todo mundo que passou por aqui e agradecer principalmente também aos ouvintes, né? Porque é muito legal. Por isso que a gente gosta tanto quando o pessoal comenta e tem essa repercussão a mais. E eu gosto bastante porque, para mim, os ouvintes que participam bastante e tal, eles são meio que uma parte do Kyodai. Eles não estão gravando aqui com a gente o tempo todo, mas eles fazem parte. Eu sempre falava, né, que os comentários ele meio que era o complemento da edição anterior. E eu penso isso, assim, todo mundo que comenta, eu agradeço demais por causa disso. Enfim, né, a gente já fez muita coisa, muita loucura, a gente já fez game show. Uhum. Enfim, que venham mais tempos. Que venham mais aí. Já fez. Você lembra que a gente fazia a edição que a gente comentava, assistia o anime e comentava os episódios? Eu acho que a edição de One Punch Man ainda deve ser o que eu dei com mais views, né? Enfim. Obrigado a todo mundo aí que ouve. Espero que continuem ouvindo e que venham aí mais 10 anos, quem sabe. O Verme ao Quadrado tem algo pra falar? Poxa, né, agradeço muito, né, por fazer parte disso, né, o Evilásio sempre acolhendo, né, tendo paciência comigo aí, fazer coisa falando sobre anime com o Evilásio, acho que é a coisa que eu faço há mais tempo na minha vida, né, assim, de certa forma, eu não sei se eu estava na primeira edição do Kyodai Podcast, mas eu estava em alguma das primeiras, né? Tive intervalos aí. Eu não sei se eu estava na de One Punch Man, mas eu falei de One Punch Man, né, empolgadamente no Kyodai Podcast. Né, teve momentos muito legais. É, né, uma coisa assim que... Às vezes requer, né, um esforço, mas a gente faz porque a gente gosta mesmo. A gente agradece, né, quem para para prestigiar a gente também e quem vem participar. O Carlírio aí também há muito tempo, né, com a gente, ajudando, agradeço muito também. Eu sou outro verme também. Carlírio, acho que o primeiro podcast que vocês gravaram juntos foi o de Dragon Ball, do Anime Coach? Anime Portfólio, desculpa. Foi sobre Dragon Ball. Lá no Anime Portfólio em 2011. Início de 2011. Pois é. Aí depois deles teve um sobre a temporada de animes de abril de 2011, que também foi no Anime Portfólio. E daí só desandou, só a ladeira. Daí não teve muito o que fazer, não. Enfim, né? Agradecer aí, então. Então, obrigado, Léo. Obrigado, Carlos. Então, aqui... Obrigado a todo mundo que participou aí. Dessa forma, então, encerro a 110ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho. A edição número 1 da temporada 2025. É isso aí. Enfim, né? Eu tava dando spoiler aqui, mas enfim. Vamos lá, considerações finais. Vamos chegar nesse momento. Então... Agradecendo todo mundo. Vamos começar aqui, André. Suas considerações finais. Opa, desde já, não. Desculpa quem não gosta de spoiler, né? Às vezes eu me empolgo e dou spoiler. Se podcast, né, pode ou não conter spoilers, escute por sua conta e risco. É o disclaimer. A gente já teve toda uma discussão sobre spoilers. Uh-huh. Exatamente para resolver esse problema aqui. Aham. Uh-huh. É um prazer falar de Fly, o Pequeno Guerreiro, né? Poder trazer aqui minhas considerações. Também vi o cada passo um inimigo destrói. É isso aí mesmo. Também vi o Tânsula, né? Também é uma obra que me inspirada, vi e fala sobre. É uma criatura emblemática, né? O slime, né? Que perpassa várias obras, né? De várias formas que é criativas, pode ser tratada, né? É a essência de uma coisa flexível, de certa forma. E é isso aí. Né? Agradeço a todos os ouvintes mais uma vez e boa noite. Calírio, suas considerações finais. Agradecer a todo mundo aí, né? Não podia ser diferente disso. Realmente agradecer demais o pessoal que nos acompanha e tal. Visite os blogs Anime Coach e Netwin, que são os patronos do Kyodai Podcast, que é parte da iniciativa Kyodai. Daqui a 7 dias teremos um mais novo Kyodai Podcast, como a Rafaela já falou lá atrás, que é o início da temporada de janeiro, a primeira temporada animística do ano. E eu espero poder falar com todos vocês daqui a 7 dias corridos. É isso, gente. Valeu! Então é isso, pessoal. Para terminar, como sempre, visitem o Discord do Opinando. Vai discordar! Outra tradição aí que virou, né? Do Kyodai. Lembrando que todo domingo a gente tem call de animes, que o pessoal lá do grupo se junta para ver os animes da temporada. A gente vê 3 animes por temporada. Essa temporada a gente tá continuando o anime que começou na temporada passada, que foi o Orb. A gente tá vendo, começou, né, a ver a segunda temporada de Kusoriya no Hitorigoto, que a gente já tinha visto a primeira também em Kao. E a gente tá vendo Tassogare Hotel, né, que é o anime completamente novo dessa temporada. E é isso, um abraço a todos, visitem os blogs participantes da iniciativa Kyodai, os sites, os canais de YouTube e tudo mais. E a gente se vê na próxima semana. Falou, galera. Falou.